abençoados são os justos na terra, porque herdarão os céus. Saca só, ei, ei. Abençoados são os justos na terra, porque herdarão os céus. Nem todo ouro, nem toda prata, nenhuma joia deste mundo imundo te resgata. Nem seu tênis caro, nem o seu carro, nem o seu dinheiro que tem acumulado. Tudo é vaidade, nada pode resolver, porque quando morrer, matéria e corpo vão apodrecer. Porém o espírito para sempre viverá, se a verdadeira paz encontrar. Nas coisas tolas deste mundo ela não está, somente com amor encontrará. Abençoados são os justos na terra, porque herdarão os céus. Abençoados são os justos na terra, porque herdarão os céus. Abençoados são os justos na terra, porque herdarão os céus. Abençoados são os justos na terra, porque herdarão os céus. Acredito sim e vou até o fim. O fim pra mim é o começo, Deus prometeu pra mim. Me salvou e olha que eu sei que não mereço. E a vida dele na cruz sim, foi esse o preço. Não houve toda história, um ato de glória tão forte. Nada pode contra o nosso Deus, nem mesmo a morte. Por isso não engane ninguém, também não traga dor, porque sobre tudo isso Deus é vingador. Não pare de louvar jamais, glória a Deus. Ao que vive para sempre, glória a Deus. A ele toda honra, glória a Deus. Seja louvado sempre o nome de Deus. Abençoados são os justos na terra, porque herdarão os céus. Abençoados são os justos na terra, porque herdarão os céus. Abençoados são os justos na terra, porque herdarão os céus. Abençoados são os justos na terra, porque herdarão os céus. Abençoados, ligados ao Deus amado, são aqueles que com ele andam e são amparados. Não precisando de força de forma externa, vivendo até na cisterna e crendo na vida eterna. Abençoados são os justos na terra, porque eles vivem na terra, guerreiam na terra e vencem na terra. A guerra teve um fim quando eu disse sim ao Deus que me amou e se entregou por mim. Não pense que isso é questão de sorte, porque eu sei da morte. Eu não quero a morte, mas não temo a morte, pois mais forte é o que habita em mim. Poderoso guarda de Israel, fiel, o grande Elohim. Ele comigo está, não importa o que aconteça ou onde eu possa caminhar. Não, contigo estará. O King disse basta crer, eu digo basta acreditar. Basta crer. Transcritos em subversos, escritos contra o perverso em algum canto do universo. Rapaz, faça a sua parte, não espere que seja tarde. Enfrente o fogo que arde, não haja como um covarde. Rapaz, King Atalaia, rapaz, é nossa laia, rapaz. Abençoados, Yeshua, semeadores da paz. Abençoados são justos na terra, porque herdarão os céus. Abençoados são justos na terra, porque herdarão os céus. Abençoados são justos na terra, porque herdarão os céus. Assim que é, show. Abençoados são justos na terra, porque herdarão os céus. Abençoados são justos.